gente continua falando de amor, é assim, é? Tem muita gente aí fazendo uma pergunta como essa que eu vou fazer aqui agora, quer ver? Diga logo o que te trouxe aqui. Fala que eu tô louco pra saber o que fez você mudar tão de repente. O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu, que a solidão não doeu só em mim. O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? E aí? Eu não posso acreditar nessa mudança. Vocês, onde a e aí? Será que foi saudade que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender? Tocou o seu sentimento, porque voltou aqui. Eu não posso acreditar nessa mudança, onde a terra vira santa. Vocês, será que foi saudade que te machucou por dentro, que te fez por um momento? Ah, não tô ouvindo. Só vocês. Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? E aí?